ficar ligeiro, irmão, o sonho não morreu. Quem desacreditou não sabe o que perdeu. Às vezes acho que todo preto como eu quer comprar uma naveira adesiva. Presente de Deus, poupe dinheiro, irmão, mas não economize nos seus sonhos. A vida passa como o tempo, só que não volta. A hora é agora, amanhã pode ser tarde pra realizar. Poupe dinheiro, mas não economize nos seus sonhos. A vida passa como o tempo passa, só que não volta. E amanhã pode ser tarde pra realizar. Sabe, mano, não é tirando não, mas tanto tempo que a gente já perde ouvindo opiniões que não levam a nada. Deixei a intuição, larguei até o padrão. Sinceramente indignei até com a razão. Você bota a lupa que hoje o sol tá quente. Vem ver como é que tá o dia, o que Deus fez pra gente. Mil e uma oportunidade de olhar pra frente. É certo, eu tô ciente que nada acontece de repente. Mas olhei pro quintal, a gente nem percebe os meninos crescendo. E o que eu fiz nesse tempo, da resposta tenho é medo. A gente envelhece os sonhos não, é preciso voar com os pés no chão. E quem consegue te impedir é somente teu medo. Medo de agradar quem nunca some nada. Medo de que o som não toque na quebrada. Faz um tempo que eu larguei desse lenga-lenga. Pouco me importa que não gosta, irmão, agora aguenta. Fica ligeiro, irmão, o sonho não morreu. Quem desacreditou não sabe o que perdeu. Às vezes acho que todo preto como eu quer comprar uma naveira adesiva. Presente de Deus, poupe dinheiro, irmão, mas não economize nos seus sonhos. A vida passa como o tempo, só que não volta. A hora é agora, amanhã pode ser tarde pra realizar. Poupe dinheiro, mas não economize nos seus sonhos. A vida passa como o tempo passa, só que não volta. E amanhã pode ser tarde pra realizar. Deixa de bobagem, mão, que tem? Desde que você não tenha que pisar em ninguém. Não é pra pagar de pano, nem luxa com a de 100, mas mostrar pra mim mesmo que eu sou alguém. Parece até que foi ontem fazendo violão com lata de tinto. Pela situação não teve como meu pai me dar um dianinho. Mas aí não dá nada, nada, nada. Parece que a gente dá mais valor nas coisas quando são bem mais difíceis de ser conquistadas. Não tô te dando lista de moral, irmão. Vou finalizar a faixa, mas te digo que quando você acredita no teu sonho, pode crer que ninguém te para. Ninguém te para. Fica ligeiro, irmão, o sonho não morreu. Quem desacreditou não sabe o que perdeu. Às vezes acho que todo preto como eu quer comprar uma naveira adesiva. Presente de Deus, poupe dinheiro, irmão, mas não economize.